autorizado a prosseguir o programa. Relativo, mantém espera aqui, tá bom nessa escuta. Caso deseje a cabeceira 35, a seu critério. Vamos aguardar. Salvador, 3305, decolagem imediata, 5 autorizada. Salvador, boa noite, Oxenéia 6224, Tom, QSF, Majuta, Rumo. Oxenéia 6224, continue a aproximação, aguarde autorização de fuga. Oxenéia 6224. Butan, 3305, após o ATR na curta final, ali mantém, cabeceira 10, preparando. Após a aeronave na curta final, ali mantém. Voo 1076, próximo ajudante. Voo 076, assim que possível, após a Europa, ingresso para o portão 2. 002, voo 5 no solo 10, libere à direita agilizando, taxive a Alfa Kilo Pat 3. Direita, Alfa, Pátio 3, 5 vento no 30 graus, 89, livre decolagem. Direita imediata, 084, hold position, good evening. Torre, o guardião da seta avisou ao contrato nacional no zero, autorizado? Lembra 224, pouso autorizada, aqui está no zero, vento 130 graus, 89. Gente, aquele pouso na 10, Oxenéia 6224. Afirmativo, guardião, reporte no solo controlado do GRE. Reportará no solo controlado o guardião 07. 3305, decolou os 12, chame controle em 198, por favor. 198, muito boa noite, 3305. Controle Salvador, boa noite, TAN 3305, decolado na PUCA, passou 1600. Boa noite, 3305, subam 330 na PUCA, vigilante. 330 na PUCA, 3305. Brasil 8, fall line up and wait, fechou de 1-0. Manda para o 8, 1-0. Lembra 224, que falou 13? Taxi via Alfa, Juliette, portão horário. Alfa, Afirmativo, nessa frequência. Fora o posto 1 ou 4, frequência livre no posto, boa noite. Arapa 084, clear 4. Pick up, winds 130 degrees, 8 knots. Rapa 084, airborne at 16. Now follow the control 119, decimal base, good flight. 99, thank you, man, bye, Rapa 084. Salvador, good evening, Rapa 084. Good evening, Europa 084, radar contact on departure, climb maintain level 370, book a departure. Climb 370, book a departure, Europa 084. Boa noite. 3305, Salvador. 3305, chefe. Chame sempre em 2545, alterno 2685, boa noite. 2545, 2685, muito boa noite, 3305. Estabilizado no Lockfield, TAM 3178. TAM 3178, complete o LS, chame torre, noite, sinal 6. 1026, boa. Salvador, TAM 3178, a uma milha do Índia Serra, baixo retrovão. TAM 3178, pouso autorizado, sistema 0, vento no 30 graus na brecha. Pouso autorizado, cruzeiro no 0, TAM 3178. Arbor, após Arbor, leve para interceptar a aerovia. Mais 30 segundos, copy, só um minutinho. Air Europa 084, call now, receive center 12545, enable 12685, good night. Go 12545, attack air 12685, Air Europa 084. É 3178, solo 25, taxi via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, portão 3. Bono 074, coca. Bono 074. Guarulhos, 36, já fez o Lu 21, recorda a pista 10, primeira curva direita, saída arbora, após arbora, elefa, controle 199.8. 542, vamos responder. Autorizado 360, Guarulhos, atrizou Lou 21, decola da 10, curva direita, saída arbora, elefa, 798, controle, 5421, transponde, decola 074. 074, correto, sem parar, pushback acionar. siga. Para 2500, ajuste em Salvador 617. Salvador, MG-57 no meio, informação alfa, descendo para nível 950, fez a contato com o centro de fluxo. 57 no meio, identifique, chegada é a Mari, desça ao 050. Boa, na Mari, 050, 57 no meio. 57 no meio, na presente voz 1, descendo para 2017, o ajuste livre LS de forma somente no localizador. Dura 2000, reportando no localizador, 57 no meio. Gostoura? Bom demais. Autorizado, pushback acionar, chame táxi 074. Dois, dois, quatro, só um minuto, cópia, escute a Alfa, só um minutinho. Ponto cópia. Azul 190, autorizado, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, esquerda Pulca, Jama após Jama direto, controle 199 decimal 8, transponda 5174. Dado Aracaju de 190, escola da 10, controle da esquerda na saída Pulca, após Jama, após direto. 5417, acho, né? 4. Correto, para pushback, acho, né? Quanto é? 5796, só pra confirmar, deixa eu ver. 17. 17, valeu. Portugal 020 to Lisboa, stand by just 5 minutes, copy. Flight level 370. Stand by 5 minutes, please. I will stand by, we request flight level 35. Okay, 350.